pesados de Praia da Justiça, conforme a tradução de voo, nível 180. Pode decolar, pista 97, curva direita, saída a Rua 1. Transição elétrica. Controle Salvador 1208, transponder 5472. 7, autorizado o ingresso na pista 1975, chame a aliado pronto na captura do 7, o Kenegal no 0, 1-7. Para 2222, autorizado decolagem, 7, voltou 1900 graus, 07. Salvador 1208, passando 2228, boa noite. Boa. 60 vidas, nós, Salvador. Continua a sessão de 180, sempre com o município. Sessão 288, até 2000, a 0. Passa de